olhos, terceira missão, microfone dourado, rimas sagradas, com dor na sabedoria, porque paz universal é fé em Deus e é na família. Lá na pleura do louco, reativa a massa cinza, tira do fundo do poço, pessoa sem expectativa. 2004 depois de Cristo, o micro versus vício, a vida cética do moleque, a testemunha ocular do crime, transformada pelo rap em atitude, passos firmes, estilo Fênix. Nasce mais um guerreiro das ruas, um sacerdote da rima, contra as várias faces do crime. Dinheiro, ódio, droga, fome, frio, miséria, inveja. Terceiro mundo é foda, somos reféns, patriotas, povo galejado que ouve o hino ainda chora. Contra correntes negativas, rimas que salvam vida. No resgate da humanidade, o microfone é a saída. Quatro guerreiros na missão, o resgate da justiça. Sementes de erva daninha no nosso jardim não há de vingar. Somos guerreiros das ruas, militantes da cultura popular. Nosso verbo é sobre o que vemos, sentimos e o que pra nós é certo é verdade. Aqui quem fala é simplesmente mais um seguidor de Bob Marley. Gênesis, que se faça a luz e a luz se fez. Um, dois, três, vai vendo, degeno corre outra vez. Pacas ideias sobre o futuro, se converte e aparece entre máquinas e o fim de tudo. Mas não pra nós que não levamos o susto e trazemos o rap em punho, na voz em surto, lutando contra a maldade do mundo, que deixa todos no escuro. Se não tem educação, comida e emprego, não tem pensamento puro. Fico confuso, quero atividade, multiplicidade, que fará nascer flores por toda a cidade. Periferia em ascensão, universo em expansão, mãos à obra, vamos recomeçar a construção. Justiça, força, união, Brasil. Que nas ruas as rimas afastem os mãos do fuzil, da morte, da droga, da inveja, do rato que roi a corda, não era. E meu jardim é vida prospera, olhos no futuro, pés na terra. Sementes de erva daninha no nosso jardim não há de vingar. Somos guerreiros das ruas, militantes da cultura popular. Nosso verbo é sobre o que vemos, sentimos e o que pra nós é certo é verdade. Aqui quem fala é simplesmente mais um seguidor de Bob Marley. A união formada, abra os olhos, alerta os ouvidos, liberte o coração. Tagueres no ar, produto nacional de conscientização. Se bem entendido, liberta a mente, tipo a fumaça do louco e do crente, a oração. Porque o R.A.P. A utilização extrema do livre-arbítrio. Do lado direito, respeito, de cara com ilícito. Nunca omisso ao comício, nem aliado do vício. Segue carreiras e pedras, puxa o mano do esterco e recupera o ataque e a corte. Trancada nos muros, cercada de grades, cachorros vivantes, seguranças atentos, lanternas brilhantes no meio do ataque. A onda sonora invade, carregada de peso no beat e atitude na letra. A quilômetros se escuta a explosão a cada golpe da caneta. 2004, terceiro ato, a consagração do ataque. Não, não, não, não tem quem pare. Moleque sagate, ao som do rap nem escuta quem bate. A rima e o beat regem a batida do seu coração. DGBTN, solta nos morros, dos guetos, vielas, das ruas, favelas e ataca os ouvidos da multidão. Sejam bem-vindos, skaters, b-boys, DJs e MCs. Gigante como T-Rex, esse é o rap, produto nacional, um salve dos manos da guerra. Sementes de erva daninha no nosso jardim não há de vingar. Somos guerreiros das ruas, militantes da cultura popular. Nosso verbo é sobre o que vemos, sentimos e o que pra nós é certo é verdade. Aqui quem fala é simplesmente mais um seguidor de Bob Marley. O amor, a fé, a paz são nossa bandeira e vamos mantê-la de pé. Vamos juntos, vamos nessa, assim tem que ser, assim é que é. O amor, a fé, a paz são nossa bandeira e vamos mantê-la de pé. Vamos juntos, vamos nessa, assim tem que ser, assim é que é. Sementes de erva daninha no nosso jardim não há de vingar. Somos guerreiros das ruas, militantes da cultura popular. Nosso verbo é sobre o que vemos, sentimos e o que pra nós é certo é verdade. Aqui quem fala é simplesmente mais um seguidor de Bob Marley.